transformar o que eu digo. Rimas fáceis, calafrios. Furo o dedo, faz um pacto comigo. Num segundo teu, no meu. Por um segundo mais feliz. Rimas fáceis, calafrios.